E por isso hoje também aqui eu quero prestar com esta vinda e fazermos aqui uma pequena cerimónia às empresas PME Excelência, que foram consideradas Excelência, e também a algumas empresas ligadas ao queijo Serra da Estrela, tipo Serra da Estrela, tipo que às vezes há aí umas coisas sobre, parece que as coisas... que nós quando defendemos o genuíno, o queijo Serra da Estrela top, que estamos contra as outras áreas de negócio. Mas eu tenho aqui empresários que criam emprego, vários empresários, que hoje também vamos distinguir aqui, que criam emprego, que criam riqueza, e que o nosso queijo tipo Serra compete com outros, que não têm nada absolutamente, são nichos de mercado completamente diferentes. Eles têm o seu espaço, o queijo top Serra da Estrela. O que nós queremos é que o Governo facilite a certificação do queijo para que as coisas sejam conhecidas, as duas coisas sejam diferenciadas. Os senhores sabem que aquilo que nós precisamos aqui para nos afirmarmos é só uma estrada digna desse nome que outros têm. Que é, nós temos uma estrada nacional número 17, que é do tempo da monarquia, e nós precisamos que nos acabem o IC6 e o IC7 para nos ligar à 25.